destacado e confuso, num manicômio chamado de mundo. Um protagonista dos inquéritos, outro favelado, velado por medalha de honra ao mérito. Tanto faz, troféu de guerra pro guarda da protege. Morto aleijado no quintal das calças bege. Satisfação, ladrão, tô te acionando pra te dar a lembra da função que tá se aproximando. O bonde tá ligado que você é linha de frente, monstro de atitude, nem pensa pra gastar do pente. Vral, é desse jeito patrão, fica suave. Chega umas 10 e pouco, nós vamos encostar com a nave. Safita mesmo, cuzão, só não se atrase. Depois do maçarico, tá chave da eternidade. Se faz isso custe até minha vida, malote. Sem semi-aberto, liberdade assistida. Mas já tô cansado. Moleque pardo, tal vizinho indesejado. Cresceu ali, revoltado e deslocado. No pé dos palácios, meu rosto num retrato falado. Não foi pintado por Pablo Picasso. Canela cinzenta, chinelo no braço. Naquelas, de infância pobre, mas nunca mal educado. Já que eu fui convocado, mano, reviso o plano. Na porta giratória, trepado, tem dois fulano. Três louco, um golfe preto, devagar vai transitando, ganhando movimento. Na disciplina, sem olhar pra dentro. Pode pá, que horário é certo pra perreco passar mal. Na mala um breque de rota, um coringa e dois fuzil e um pau. Vai segurando o marginal, que daqui pra frente é pó. Whisky, carro e Rolex original, rodeado de polícia e bandido pagando pau. Não vejo mais volta pra normalidade. Não tive incentivo, livro nem faculdade. A guerra santa é pela paz, justiça e liberdade. Expropriação com requinte de maldade. Cadeia cria um monstro atrás das grades. Enquanto sociedade se afoga em mediocridade. Blow, blow, blow, não tem mais volta pra normalidade. Não tive incentivo, livro nem faculdade. A guerra santa é pela paz, justiça e liberdade. Expropriação com requinte de maldade. Cadeia cria um monstro atrás das grades. Enquanto sociedade se perde na minha maldade. Pressentimento ruim, tá tudo estranho. A porta missa, eu já entro descarregando. Mente a milhão, eu me perco pensando na minha coroa de joelho, nas minhas irmãs chorando. Perdoa a mãe, mas vou catar a qualquer preço minha cota do formigueiro. Nem pão nem água, migalha, nós quer dinheiro. Se nessa fita eu não me mato, eu faço teu sonho de filho bem sucedido virar fato consumado. Sozinho 57 em ponto, cronometrado. Bate o confere se o cofre tá destrancado. Respeitável público, de cara pro chão sem tumulto. Se todo mundo cooperar, não vai ter madame, herdeiro de luto. No picadeiro sem pipoca, só dinamite broca. Abaixa a câmera, desliga o flash. Realidade é diferente do YouTube, vídeo da internet. Agora é cena real, sem luzes, textos ou atores. Abrem-se as cortinas do circo dos horrores. Cadê o teu sorriso, parceiro? Ficou em choque, pensou no enterro. Você não tava na disposição o tempo inteiro. Bomba relógio, um clique-clac explode. No ódio, mapa de viatura querendo minha morte. Troca de tiro na sequência, sirene de ambulância. Na minha mente vem logo a minha infância. Pivete sem motivação, os planos todos zoados. O plano de início era o caixa do hipermercado. Mídia, internet, rádio, difusão. Ilusão é um cão te empurrando pro vício e pra ostentação. Enquanto a fábrica de vilão cê que quente a milhão, produzindo mais cadeia que família, escola e educação. Em vão, quando o soldado é treinado pra nada, coloca a faca de quebrada na tua cara. Não vejo mais volta pra normalidade. Não tive incentivo, livro nem faculdade. A guerra santa é pela paz, justiça e liberdade. Expropriação com requinte de maldade. Cadeia cria moça atrás das grades. Enquanto sociedade se perde mediocridade. Blow, blow, blow, não tem mais volta pra normalidade. Não tive incentivo, livro nem faculdade. A guerra santa é pela paz, justiça e liberdade. Expropriação com requinte de maldade. Cadeia cria moça atrás das grades. Enquanto sociedade se perde na minha maldade. E agora é tarde demais, blow, blow, pra começar a pensar em voltar atrás. Olha a minha volta, não tem anjo da guarda ou escolta. Vejo o ingresso do progresso me fechando as portas. tento me arrastar pra porta. Trombo no meio do caminho, servidor tua bota. Adrenalina embaça minha retina. Num clima de cobiça, carnice de cocaína. Os quatro furos das minhas costas me mostra a derrota. Se aproximando com sangue, formando poça. Sentimento ruim tá aumentando. Fracassei, não flagrei o terceiro vigia do banco. Eu deveria ter seguido o conselho do Dom Gordão. Cê canta pra caralho, truta, escreve muito. Pra que desperdiçar talento sendo defunto? Mais um futuro enterrado e perdido. Outro milagre do sistema muito bem sucedido. Deixo o relato escrito pra molecada na pista, tudo iludido. Meu último pedido, irmão, avisa lá pra eles que o crime é só ilusão. E não esquece de pôr no meu caixão a 23 do Bus e a regata do facção. Não vejo mais volta pra normalidade. Não tive incentivo, livro não é faculdade. A guerra santa pela paz, justiça e liberdade. Expropriação com requinte de maldade. Cadeia criou voz atrás das grades enquanto sociedade se perde mediocridade. Não tem mais volta pra normalidade. Não teve incentivo, livro nem faculdade. A guerra santa pela paz, justiça e liberdade. Expropriação com requinte de maldade. Cadeia criou monstro atrás das grades enquanto sociedade se perde na minha maldade.